Ouça, ouça, agora, agora. Ouça, agora. Power 2. Number 1. P, number 1, P. Ligou, vai. Tocou sucesso. Number 2. Ligou, vai. Estúdio AR15.